Alessandro Antônio, Jovem Nerd, eu sempre dou preferência ao ketchup do que a mostarda. Aqui é Burrand e eu adoro guerra. Nossa, que ótimo. Eduardo Spuro, Vinci Glotto, e na guerra, qualquer buraco é trincheira. Aqui é Azaghal, o anão, e eu já tive febre de trincheira. Como é que, né? Muito bem, nesse clima molhado, infernal, nós vamos colocar nossas máscaras de gás e vamos falar sobre um conflito que moldou o mundo como ele é hoje, rapaz. Não estamos falando de Segunda Guerra, cara, vamos falar de Primeira Guerra Mundial! Em homenagem aos 90 anos do fim da guerra, né? É verdade, ainda deu tempo, né? Falar ainda no ano de 2008, a guerra que pariu o século 20, cara. Derrubou 4 impérios, matou quase 20 milhões de pessoas. E é isso, né, cara? Estamos aí. Vamos conversar sobre essa fascinante parte da história e seus desdobramentos depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Azaghal, vamos para mais uma palestra de e-mails, caneladas e recados do Nerdcast. Vamos. Vamos lá. Esta semana, Azaghal, já é Natal na Nerd Store. Olha, é verdade. Sempre é Natal na Nerd Store. É todo dia Natal. Aqui principalmente porque temos chuva de isopor, que lembra bastante a neve. Caraca, a gente tá encontrando isopor por todos os lados aqui, cara. Porque as canecas Nerdcast foram um mega sucesso, já estão acabando. Sim, vamos pedir reposição em breve. Exato, então presta atenção, a sua baratinho, 15 reais. Acho que esse é um dos grandes motivos pro sucesso da caneca, né? Ela é foda. Exato. E é baratinha. Quantas vezes você encontra uma coisa foda e barata? Só o Nerdcast, que é foda e não custa nada. Excelente. Além das canecas e novas camisas, né, que temos aí já rolando há algum tempo, temos reposição de bonecos de action figures de games, Azaghal. Sim, agradaram bastante, então trouxemos mais. Reforçamos o estoque de Kratos que já estava acabando, Gears of War está de volta, Metal Gear Solid e, como novidade, o Sim. que faltava, o Snake de Metal Gear Solid 3 com tapa-olho style. Sim, whatever. Está lá. Whatever. Pra mim é whatever essa parada. Mas é maneiro, cara. E novidades agora, também temos Alien vs Predador, Azaghal. Caralho, cara, o Predador com máscara e sem máscara. Exato. Muito foda. Exato. E o Alien pra acompanhar, então vai lá. Esse tem pouco, porque a gente quer testar. Sim, então, corra. Se você se interessou, corra. Então é isso. Não deixe de acessar o único lugar onde você deve comprar seus presentes de Natal, a nerdstore.com.br. Recados, Azaghal. Grupo de Planejamento 2008, um sucesso, Megaboga. Pois não foi, rapaz. A gente foi lá pra São Paulo. Nunca fui tão bem tratado por terceiros na minha vida. Exatamente. Sem contar com a minha família, né? Tratamento, meu amor. Meu amor, foi um tratamento, cara, fantástico. Nós temos que agradecer profundamente aos nossos novos amigos. Nossos novos amigos. É, porque tem velhos amigos e tem novos amigos. Sim, né, verdade. Ken Fujioka. Quem está na primeira base? O cabeça de tudo, né? Master Chief. Paulo Macari, fantástico. O cara foi que viu a boa parte da organização. E Daniel De Tomaso. Muito bom. O mais porra louca dos três. Não é, cara? O trio de publicitários descolados. Descoladaços, né, cara? E cada um deles ganhou um apelido nosso, mas a gente não vai revelar. Não, nunca. Temos que agradecer profundamente e levanto tempo para isso, porque foi foda. Para nós foi uma experiência diferente, porque nunca tínhamos falado com um público que não era o nosso. Exato, foi maneiro. E eles gostaram, e a gente conseguiu se comunicar legal e tal. Cara, rapidão, o Gareth Kay, que veio lá da gringa, lá com o seu grupo de gringos da palestra aqui, ele ficou maluco com a história do Acre, cara. É verdade. Ele créditos queria... pra tradutora. Exato, cara, a gente não entendeu como é que ele entendeu essa história, mas ele tava, mano, tava querendo comprar a camisa do Acre, veio falar com a gente. Tinha um outro que falou que iria aprender a falar português pra ouvir o Nerdcast. Ah, muito isso bom, foi foda. Cara, foi maneiríssimo e a gente tá super honrado de ter participado. Muito obrigado, galera. Precisando, é só chamar. Natal, Papai Noel dos Correios. Sim, é verdade. Que porra é essa? Agora nós somos um podcast também solidário. Não, sei, mas a gente tem que falar aqui, cara, porque o nosso querido Jacaré Banguela... Ano passado ele já tinha falado isso com a gente. Mas a gente... Só que a gente ficou tão atolado de coisa e não tinha um quadro pra anotar o que a gente tem que fazer. Agora a gente tem um quadro. Exato. E aí a gente anotou lá pra não esquecer. Então esse ano nós vamos participar do Papai Noel dos Correios. Sim. Como funciona isso, Jovem Nerd? Uma ação dos Correios que acontece há muitos anos. Crianças de comunidades carentes escrevem cartinhas para o Papai Noel, dizendo seus desejos. Sim. E elas vão ali pro correio. Crianças ingênuas. Né? Como se ela não acreditar como no papai. Toda criança, porra. Ah, mas existe uma, né? Tem criança que não acredita. Não, né? Pô. Você, né? Não acreditava. Eu nunca acreditei. Nunca, cara. E aí, essas cartinhas ficam à disposição nos correios. E você pode adotar uma carta. Isso, você pode pegar e falar: ah, beleza, essa aqui eu vou dar o presente que o moleque pediu. Não é? É, exatamente. Ou você pode simplesmente responder a carta. Tem várias modalidades. Tem? Tem. Ah, você pode só responder a carta, ho, ho, ho. Porque às vezes a criança não pede nada físico. Pede só um: oi, Papai Noel, tudo bom? Obrigado. Exato. Né? Assim, tem as paradas mais inusitadas. Sim. Tem um link aí. Nós vamos adotar duas cartas. Uhum. E quem quiser, quem tiver empolgado, quem acha que dá tempo e tem grana e qualquer coisa, clique no link que nós colocamos. Você tem uma central de telefones pra cada estado. E aí você se informa. Como é que você faz para adotar uma carta. Muito bom, é muito legal. Não pode perder tempo, porque se eu não me engano, vai até o dia 15. Dia 15 as pessoas têm que entregar as coisas nos correios. É porque o correio tem que... Que ele vai entregar no Natal, exatamente. Por isso que é Papai Noel. O correio é que vai entregar, exatamente. Sim, sim. Você sim. Vai lá no correio, vai deixar o presente com a carta e tal. Muito legal, clique no link para saber mais como é. E também o último recadinho solidário, relembrando a tragédia de Santa Catarina. Muita gente doou coisas, assim, mandou e-mail dizendo que estava doando essas coisas e tal, mas vamos lembrar que as autoridades têm até ressaltado dois itens que se esgotam muito rapidamente, cara. Água potável e produtos de higiene. Você ainda pode ajudar de novo. Não compre galões de 20 litros de água, porque isso dificulta a utilização e transporte. Então, no máximo, aqueles de 5. Ah, que aí eles podem entregar para as pessoas, elas usam com facilidade e tal. Ah, então, é verdade. Muito bom. Outro recadinho, recebemos uma maravilhosa ilustração em homenagem ao último Nerdcast, meu amor. Ah, sim, muito de bom. De Fábio Ciccone. Foi uma ilustração instantânea. Foi na hora, ele ouviu e tá, mandou na própria sexta-feira. A senhora Jovem Nerd com seu novo padrão de vida, clique aí no post que tem o link para a ilustração dele, ficou muito maneiro, muito obrigado, foi demais. Tá de sacanagem, tem mais um recado, chega! Tem mais um recado, Jovem Nerd, calma, vou falar bem rapidinho para você não ficar irritado. Sábado agora, dia 6, vai rolar o resultado oficial do Prêmio Podcast 2008. Ah, rapaz! E olha que loucura, ele vai ser transmitido ao vivo. Ao vivo? Direto de Pittsburgh, Massachusetts. Aonde está o Ed Silva, responsável pelo prêmio, né? Exato. Ele vai ler os premiados? Vai ser um evento único. Eu diria imperdível. Qual é o horário, então? Sábado, agora, dia 6, às 17 horas, 5 horas da tarde, 5 p.m. Brasília, horário de Brasília. Sim, horário de Brasília. Muito bom. Ah, não, eu não vou perder. Vamos lá, né, cara? Temos que comemorar. Nós, o Jurandir, aquele filho da puta, vamos ver juntos em algum boteco, cara, aqui em Curitiba. Tu não acredita? O Jurandir, do RapaduraCast, teve a petulância de roubar nosso banner do Dark Knight. Caralho, cara. Mas sabe o que aconteceu? Ele entra no Jovem Nerd todo dia pra ver as notícias. Pra ir no conteúdo de humor, né, cara? Ele tem que ter uma fonte. Nós somos uma fonte dele. O cara chegou assim, maneiro esse banner do submarino, né? Bem que... feito pra caralho, deve ser coisa de agência. É, exato, aí tu, Azaghal, que fez o banner. Fui eu que fiz, seu safado. Pega, seu safado. E pra finalizar os recados... Atenção, eles precisam de música, Azaghal, pelo amor de Deus. Estaremos, Jovem Nerd, mais uma vez. A gente tá indo em São Paulo e voltando com uma facilidade. Tá demais. Estivemos em São Paulo semana passada e estaremos semana que vem. Sim, confirmado, como dissemos no último Nerdcast, dia 12 de dezembro, Azaghal. Isso, 12 do 12. Na próxima sexta-feira. Exato. Evento oficial do lançamento do DVD Batman, Cavaleiro das Trevas. Let's put a smile on that cabeça. Estaremos em alguma FNAC de São Paulo, ainda não sabemos exatamente qual é, mas essa semana teremos a confirmação e você vai poder ver aí no jovemnerd.com.br. E estarão lá não só nós, do Jovem Nerd, como também Carlos Volto. Olha só! Nosso especialista em quadrinhos em geral. Thiago Bobs! Oito! Ele vai falar, será que vai falar? Nosso querido Thiago Bobs do Judão. Nosso amigo que as pessoas acham que é nosso inimigo. Tem gente que acha que nós odiamos ele. Quem acha sei isso? Sei lá, alguém veio perguntar pra mim, caraca, o Bobs, vocês não são obrigados? Que isso? Sério? Ah, cara, essas lendas de internet, né? Eu não gosto dos caras de rapadura, isso é todo mundo. E Carlos Merigo. Olha só, o publicitário de bolso. Sim, nosso querido Carlos Merigo do Brainstorm 9, que acompanhou toda a parte de Viral, Yarg e é fã de Batman, of course, quem não é? E ele estará lá também, além de Paulo Gustavo. Sim, que estava na última, ele é figurinha. Da Sci-Fi News. Ele é figura carimbada de todos os eventos da Warner, ele está lá conosco. Exatamente. Muito bom, olha só que time foda. Então, quer dizer, a gente vai falar sobre tudo de Batman, sim, que vier na telha. Agora, segundo a Warner, e no e-mail deles diz que terão sorteios de brindes especiais para quem comparecer ao evento. Olha só. Sim, e eu não me arrisco a dizer mais nada do que isso. Além de você ir lá e nos ver, o que já é uma parada foda pra caralho, e ver o Judão, e ver o Carlos Volto. Você vai ouvir aquela risada ao vivo do Carlos. Exatamente. Porra. E o Carlos Merigo, vocês vão poder ganhar coisas exclusivas da Warner. Foda. Então, cara, quem foi no do DVD do Super-Homem e gostou, tem uma obrigação moral de estar na FNAC. Então, eu convoco todos os nerds para a real e última aparição dos Jovens Nerds. Certo. Em São Paulo. Em 2008. Em 2008. Muito bom. Dia 12 do 12, às 19h30. Não tem nada de cabalístico nesses números. Não. Porra. Não deixe de ir lá, galera. Fica. Vamos lotar aquela porra. A leitura de e-mails normais. Rafael O. Souza, designer gráfico e ilustrador. Ó. 26 anos, Salvador, Bahia. Eu estava reouvindo o Nerdcast Coisas Que Odeio 1 e 2. Muito bons. Pois bem, ri muito quando o Azaghal falou do lugar perfeito para qualquer evento. A churrascaria, é verdade. Afinal, na sexta-feira anterior, dia 28 do 11, eu fui a um casamento numa churrascaria rodízio. Não. Caraca, perfeito, cara. Os bons tempos voltaram. Olha, você falou que dava pra fazer casamento. A festa foi fantástica. Era sexta-noite e meus amigos estavam se casando numa churrascaria. Parabéns pra eles, né, cara? Acho que não poderia ter sido mais engraçado. Ficamos muito felizes com o casamento desse nosso casal de amigos nerd, porque eles já namoravam há 10 anos. Olha, parece que tem alguém que eu conheço. É. Por falar em nerd, foram eles que apresentaram o site de vocês para nós. Olha. Cara, ele bem provável que eles tenham ouvido. Se vocês casaram por minha causa, eu vou dar um presente especial pra vocês. Sem sacanagem. Agora eles vão falar que... Ah, whatever, como é que você vai saber? Eu não sei, vou ter que provar. Muito bom, parabéns. Eu vou acreditar sempre que foi por minha causa. Tá bom, então. E agora, Azaghal, para esse próximo e-mail, eu não posso ler, eu não tenho como ler esse e-mail. Não vai combinar. Nós só uma pessoa pode ler esse e-mail. Olá, meu amor, tudo bem? Antes de ler, eu quero falar umas coisas. Olha, meu amor, a caneca está sendo um sucesso, tá bom? E você que ainda não comprou, meu amor, deixa de ser pão duro. Para de tomar água e copo de requeijão, tá bom? Sobe esse padrão, meu amor! Compra a caneca, tá bom? Tati Viana, ilustradora, 25 anos, Natal. Mas não espalha que Natal é cidade de fudido, meu amor! Olha, foi ela que escreveu isso, tá bom? Não fui eu que falei, não. Depois que eu vi o Nerdcast, não quero mais saber de pobreza. Primeiro, não quero que ninguém mais me chame de desenhista ou de artista, que isso é coisa de hippie, vagabundo e fudido que faz rena tatu na praia de Ponta Negra. É ilustradora, meu amor. É isso mesmo, meu amor. Suba de patamar. A mãe da portuguesa e senhora Jovem Nerd é um luxo. E tá certíssima, meu amor. Inglês americano é coisa de cursinho vestibular. British forever, brother. Meu marido, que é muito meu amor, quando quer arrasar aqui nesse de elefante, Rio Grande do Norte tem a forma do elefante. O Natal fica no fiofó. Que ótimo. Olha, meu amor, isso é ela que tá escrevendo, não sou eu, não. Bota a camisa, não vivo sem Nerdcast e humilha. Excelente. E nós deletamos o Orkut faz um tempo, pois aquela bosta foi invadida pela miséria. Isso é verdade. O Orkut é tão pobre que tem até comunidade. Isso é coisa de pobre. Prefiro Facebook e MySpace, que tem grupos, meu amor. Adorei esse e-mail, meu amor. Um beijo no coração, meus amores. Vou me arrumar pra passear no Natal Shopping, porque Midway Mall é coisa de pobre, que vai lá só pra comer esfirra do... Melhor que isso, só girafas, meu amor. Antes de falar da guerra em si, né? É sempre importante a gente definir o que o cenário antes da guerra, né? Para as pessoas entenderem por que que aconteceu a guerra, certo? Certo. Imperialismo, né? Vamos falar do imperialismo agora, né? Sim, sim, é verdade. A chave para entender todo o princípio da Primeira Guerra Mundial. Se nós tínhamos as grandes potências da Europa, né, cara? Grã-Bretanha, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, a Itália, o Império Russo, né? Toda essa galera, os caras estavam dividindo, lutando pela supremacia mundial, né? Eles dividiam o mundo no joguinho deles, sim. E eles tinham acordos para manter a divisão do jeito que eles interessava a todos. Exato. O imperialismo, ele surgiu muito por causa da Revolução Industrial, né, que tecnicamente a gente chama de Segunda Revolução Industrial, que foi em meados do século XIX. As grandes potências da Europa precisavam expandir para poder, primeiro, ter mercado consumidor e, segundo, para ter recursos minerais e vários tipos de recursos para poder produzir esses produtos para a indústria. Então, o que, que eles claro. Fizeram? Como eles não tinham mais para onde expandir dentro da Europa, eles partiram para onde? Para a Ásia e para a África, né, principalmente. Esse foi o imperialismo, né, o colonialismo do século XIX, que começou a tomar conta do mundo inteiro, né? A Europa dominava cerca de 84% da superfície do planeta Terra, meu filho. Cara, o Sol não se punha no Império Britânico. Não é um figura de palavra, é a verdade. Sempre existia um lugar do Império Britânico que já era dia. Exato. Hoje em dia é inacreditável, né? Um famoso imperialista britânico chamado Cecil Rhodes, que ele escreveu uma carta onde ele dizia que anexaria os planetas se pudesse. Anexar é uma palavra muito educada, né, cara? E a gente aproveita pegando isso pra falar justamente por que, que a guerra não foi europeia e foi mundial. Quando a guerra estourou, foi exatamente por causa disso. Porque quando estourou uma guerra entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, quer dizer, isso também refletiu no mundo inteiro, né? Refletiu na Ásia. Isso é chave pra gente entender por que, que a guerra foi, pela primeira vez, mundial, por causa do imperialismo, porque eles estavam no mundo inteiro. Exatamente. Devemos notar também, como o Dudu falou aí, que a Revolução Industrial mudou o mundo, né, cara? Tinha acabado de acontecer. As economias cresceram com uma rapidez absurda, principalmente a Alemanha, que depois da unificação, lá em 1871, virou uma locomotiva, chamava locomotiva alemã, né? Tem esses relatos que até os talheres usados pela rainha Vitória, nessa época, é made in Germany. Pra você ter uma ideia do poder que teve a Alemanha depois da unificação, né? A siderúrgica alemã passou a produzir mais ferro e aço que a Inglaterra e França juntos. Acho que é Krupp o nome dessa famosíssima. A produção de carvão, cara, cresceu em 800% nesses anos, cara. Boa parte disso era por causa das províncias Alsácia e Lorena, né? Que ela tomou na Guerra Franco-Prussiana, né? Na unificação. E eram províncias francesas, e os franceses nunca engoliram isso bem, né? É. Um território valioso ali pra Alemanha. Essa rivalidade foi, inclusive, também uma das causas da guerra, né? Que a França queria se vingar da Alemanha de qualquer maneira. Pra quem não sabe, a guerra foi franco-prussiana, a Prússia é uma parte da Alemanha. Hoje em dia é um estado alemão que se uniu à Grande Alemanha depois da unificação. A unificação alemã foi como a unificação italiana. Na verdade, um Estado invadiu os outros e falou: agora quem manda, agora nós somos o país que eu mando. No caso da Alemanha, o Estado que fez isso foi a Prússia. A Prússia era o Estado alemão mais desenvolvido militarmente, inclusive até a Segunda Guerra Mundial, os oficiais prussianos tinham essa coisa de se chamar assim de sou um grande oficial prussiano, tinha um certo orgulho, né? Então, nessa época, cara, com todas essas coisas acontecendo, você tendo desenvolvimento tecnológico de trens, navios a vapor, motor a diesel, tudo isso já criava uma capacidade de movimentação militar muito mais rápido, sem precedentes na história, né, cara? teve um desenvolvimento que parece bobo quando a gente fala hoje em dia, mas muda muito da história da guerra, que é o desenvolvimento da arma de fogo, não a existência da arma de fogo. A arma de fogo já existia há muito tempo, mas como é que é a arma de fogo normal? É aquela idiotice de bota bolinha, bota pólvora seca, pólvora fina, pólvora grossa, bate a bolinha, só... Porra, 10 horas pro maluco dar um tiro. E a bolinha vai e não sai pra nada. Ele inventou cartucho, que é como nós fazemos hoje em dia, cartucho metálico, que você enfia 20 na arma, faz crack e começa a dar tiro. Uhum. O cartucho e a espoleta foram a invenção pra começar a guerra. Uhum. Você vê que não tem nenhuma arma da Primeira Guerra que não seja de cartucho. Não existe. Não tem arma de pederneira, porcaria de bolinha. Não acabou, existe. Acabou essa porra. Acabou. A Primeira Guerra Mundial foi considerada a Primeira Guerra Tecnológica. Em termos de militar, assim, já começou assim. Começou com arma que atira de gente, não é aquela porcaria que não tira a cada 2 horas. Em termos militares, o melhor ensaio que houve da Primeira Guerra Mundial foi a Guerra Civil Americana, que foi a primeira guerra onde foi usado, de fato, esses fuzis que o Blue Hand tá falando aí, né? O Springfield todo mundo já viu, é aquele fuzil que o corpo de bombeiro utiliza pra fazer guarda. Nossa, isso é arma da Guerra Civil Americana, porra? É, o Springfield é fabricado até hoje, se não me engano. Na Guerra Civil Americana era a bolinha, a pólvora, etc. Não, no final da Guerra Civil, não. No início, sim, no final era o Springfield. Ah, tá. O equivalente alemão, que é o Mauser, que o Corpo de Bombeiro também usa aqui no Rio. É um fuzil bem bonito, mas é mais curtinho. Quer dizer, a Europa começou a formar seus blocos polarizados de poder, né? Porque tá todo mundo muito preocupado, né, com esse avanço rápido, né, de tantas nações, das potências. De um lado, acabou formando-se a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Alemanha sempre joga com 3, né? Sempre! Mas se você parar pra pensar no War, é bom você ter 2 aliados. O só é foda, é fraco, entendeu? Mas esse grupo vai aumentar depois. Esse é o grupo inicial da brincadeira. E aí você teve, do outro lado, um outro grupo com outros interesses, que era a Tríplice Entente, famosa, que você estudou na escola, Grã-Bretanha, França e Rússia, né? Mas a princípio era só blocos de interesses divergentes. Ninguém A Rússia é engraçada, né? Porque ela tá sempre no lado dos bons, entre aspas. Os né? bons, entre aspas. Na Primeira Guerra eles estavam do lado da Tríplice Entente, e na Segunda Guerra eles estiveram do lado dos aliados. Sim. Mas eles são evils, eles cara. Na Segunda Guerra já era um comuna, mas aí eles já era um comuna bonzinho. Depois a gente vai ver como é que então, é porque você tem que escolher o lado, cara. Você tem que escolher o lado que você acha que vai ganhar. Na verdade, é porque eu acho que dois evils não se estocam, cara. Porque a Alemanha, a Itália, o Japão, eles. Assim, a Alemanha é mega evil, né? Mega evil, ok. Mas a Itália não é, ela vai na onda. Não é? O Japão também. Não é evil, você não vê um italiano evil, foda. A Itália é barata tonta, não sabe o que é. A Itália tá aí nas duas guerras, não se esqueça jamais disso. Fazer aliança com a Itália é a maior roubada que você pode fazer. São os mafiosos, né, cara? Coisa que ajudou a desencadear a Primeira Guerra Mundial, que foi a chamada cultura do ódio, né? Então, por existir essas rivalidades, sempre teve pequenas guerras ali na... Pequenas não, né? Guerra Franco-Prussiana, Guerra dos Balcãs. Ali nos Balcãs, sim. Então, a Europa, né, durante o século XIX, foi varrida por inúmeras guerras. Então, tinha muita questão da política do ódio, né? Tem um filme, mais ou menos recente, sobre a Primeira Guerra Mundial, chamado Feliz Natal, que é um filme que se passa nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e é interessante que quando o filme começa, ele mostra uma sala de aula, país diferente, né, da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, eu acho, as crianças fazendo um discurso, como se fosse um seminário, né, um discurso assim, de ódio, assim, tipo, os alemães, a gente tem que destruir a Grã-Bretanha, que eles são o diabo, eles são... Então as crianças eram ensinadas a ter essa rivalidade desde o colégio. Então essa cultura do ódio foi uma das coisas que... Onde será que a gente viu isso ultimamente? Os árabes, né, são assim, cara. Tem lá os colônias de férias que eles ensinam as crianças a montar a AK-47. Entendendo Blue Hand. Não dá, cara. Não dá. Olha essa frase. Eu queria uma coisa de férias. O que que significa isso? Eu queria uma coisa de férias. Então, a gente pode tentar entender pelo contexto. Vamos voltar um pouco atrás pra entender o que a gente tava falando. Colônia de férias que eles ensinam as crianças a montar a AK-47. Ah, olha só. Preste atenção. Ufa, Blue Hand agora. Eu queria uma coisa de férias. Eu queria uma coisa de férias. Eu queria uma colônia de férias dessa. O pensamento de Blue Hand é tão rápido que as palavras saem zipadas da boca dele. Eu queria uma colônia de férias. Nossa, que horror. Com certeza. Olha, mas você tá brincando, eu vou te falar o seguinte, é, nessa época, Pedro Grande, não sei. Não, foi Alexei, Alexander, né, Alexei. Esse garoto, quando era mulher, que eles armavam acampamentos, assim, faziam jogos de guerra com crianças, assim, de 12, 11 anos, jogavam bomba e o nego morria de verdade, cara, na Rússia. De verdade, é. A Rússia, né, cara, o que você vai esperar, né? É, cara, morrer na Rússia não é uma parada agressiva. Não, faz parte. Nego morre na Rússia e tá tudo normal, É, cara. No México, quando as pessoas morrem, eles fazem uma festa, né? Isso. É, no, na maioria dos países ocidentais, é uma choradeira do caralho. Uhum. Na Rússia, whatever. Normal. Você nasce, morre e não faz diferença. Dia a dia, normal. Se você lembrar como é que os caras mataram o Rasputin, você vê que os russos são um povo legal. O cara tomou um tiro, o cara foi esfaqueado, o cara tomou porrada, o negócio afogou ele e envenenaram o cara. É assim que se mata um tarrasque, meu querido. Cara, no caso, ele era mago de nível alto, né, o Rasputin. É foda, assim. É, exatamente. Do classe, mago clérigo, o cara é bom, hein. Vamos falar sobre o estopim da guerra, o famoso assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que a gente aprendeu na escola, era assim, estopim da guerra, assassinato Francisco Ferdinando, acabou. Mas essa história é muito mais maneira do que a gente aprendeu na escola, cara. Só pra enriquecer com detalhes, em 1908, o Império Austro-Húngaro anexou duas ex-províncias do Império Otomano, né, que era a Bósnia e a Herzegovina, certo? É. E aí, quer dizer, eles promoveram aquele massacre, limpeza étnica normal, porque antigamente era normal isso. Você chegava... Quando você vai pra um... Você toma um território, você tem duas opções. Enche de militar pra se misturar com a população. Tipo, duas opções. Essa não é bonita. Você vai e mata todos os homens, né? Casa o seu povo com as mulheres. E aí vai misturando e tal. É, exato. Ou você simplesmente elimina todo mundo. Exato. E começa de novo. É isso que eles fazem. Eles eliminam, expulsam, matam. E aí botam um monte de gente do seu povo. E pronto, nada aconteceu. Aquele território sempre foi seu. Isso. É isso que eles A variação dos romanos faziam, cara. É histórico. Todo mundo fazia. Até o Slobodan foi o último que tentou fazer isso. Pois é. Foi. Então, década de 90. O Império Austro-Húngaro anexou. Esse território é meu, fora daqui seus turcos. Ok, estamos felizes. E aí eles começaram, lá pra 1914, a escrotizar a Bósnia. Quando foi isso? 1908, certo? Sim. Mas expulsaram os turcos. Expulsaram os turcos da Europa. Fora. Será que é por isso que o Soloso foi pra Nova York? O turco? É. Porra, isso foi em 1940, cara. É, mas em 1908 ele era criança, foi com os pais. Ah, sim, tá certo, é verdade. É, e continua de turco, cara. É verdade, muito Tem bom. Aí, cara, você tá brincando. Poderoso chefão. Então, em 1914, o ano, eles começaram a escrotizar a Bósnia, que, continuando a campanha militar, né? E aí o nosso querido arquiduque Francisco Ferdinando, que era sobrinho e herdeiro do imperador austro-húngaro. Certo. Austro-Húngaro, era o Império. A Áustria e a Hungria. Juntos. Tudo a ver, né? Esses povos tão amigos, tem tudo a ver, uma mesma língua, mesmo princípio, mesma religião. É, a Áustria, ela combina mais com a Alemanha, né? A Áustria é amigona da Alemanha. Né? Eles são parecidos. É. O nome da Áustria alemão é o Reich do Leste, se não me engano. O Ferdinando, herdeiro do trono, foi lá como observador ver como é que estão as paradas. Quando assumisse o trono, ele pretendia trazer mais uma potência para junto da Áustria-Hungria. E essa potência ia beneficiar os eslavos, né? Isso que ele queria. Exatamente. Então ele chegou em Sarajevo, lá no dia 28 de junho de 1914, e ele decidiu dar um passeio com a esposa dele, para mostrar que a autoridade chegou. Que cheia onda de gostoso sem ter ouvido a palavra de barba. Exato, então ele foi passear num carro aberto, numa carreata, né, com vários carros oficiais, ele, a esposa dele, então passear pelas ruas de Sarajevo. Só que, lá em Sarajevo existia uma organização chamada Mão Negra. Pra quem joga Vampire, vai ficar maluco a galera que joga Vampire. Exatamente. Nada por acaso, né? Ah, pois é. A lema de mão é um negócio constante, né? Que são os anéis, mão branca. Tem mão branca, mão negra, mão azul. Mais? A mão azul, olha aí. Ei! Você está por trás de quê? Eu não sei de nada, já estava assim que não cheguei, para assim, por trás do Sr. Simpson. A organização Mão Negra, ela lutava pela libertação da Sérvia, criar a grande Sérvia, etc, né? E aí eles falaram, porra, vamos matar esse filho da puta. volta, certo? Vai morrer. E aí tinham, no dia, nesse dia, o fatídico dia de 28 de junho, tinham 7 conspiradores do Mão Negra prontos pra matar o cara. Aí o que, que eles fizeram? Eles viram a rua que o carro ia passar e eles fizeram uma fila pra todo mundo ter chance de matar o cara quando ele passasse, né? Que ódio. Cara, todo mundo quer dar o seu tirinho, cara. Aí que começou a sucessão de trapalhadas. Presta atenção, o carro do cara chegou e o primeiro cara ia jogar uma bomba. Só que ele viu que tinha um policial atrás dele. Aí ele ficou com medo do policial prender ele antes dele jogar a bomba e ele ficou quieto, não jogou a bomba. Uhum. O segundo cara rolou uma granada. Que não explodiu. Explodiu. Só que o motorista do Ferdinando viu e acelerou o carro. E a granada foi explodir embaixo da roda do carro de trás. Aí foi um barata voa, né, cara? Putão, gritaria, correria, os carros saíram acelerando. E aí os outros 5 que sobraram, inclusive Gavrilo Príncipe, que realmente matou o Francisco Ferdinando, ele tava lá e ele não conseguiu fazer nada porque foi uma confusão. Aí olha só que maluquice. Esse cara que jogou a granada, todo mundo viu, né, que foi ele, né? Então saíram atrás dele. Certo. Ele saiu correndo e pra não ser capturado, ele engoliu o cianureto e pulou no rio Miliaca pra morrer afogado, caso o cianureto não matasse ele. Só que o cara acabou vomitando o cianureto e o rio, cara, tinha uns 20 centímetros de profundidade. Ah, mas ele morreu pulando. Não, a polícia prendeu o cara na hora. Atrapalhada, música dos trapalhões, cara. Mas atrapalhado não, né? O nosso príncipe foi assassinado, né? Não, pois é, mas é o que aconteceu. Acabou a comoção. As pessoas ficaram, ah, meu Deus, que absurdo essa violência, essa cidade, tereréu. E o arquiduque, Francisco Ferdinando, cara insistente, teimoso, falou assim, eu vou sair nas ruas novamente. Não captou o aviso, entendeu? Porra, ele decidiu, pra mostrar que ele era inabalável e que o grande império austro-húngaro era uma nação amiga, ele foi no hospital visitar os feridos do atentado. Os caras que a granada explodiu no carro de trás feriram, né? As pessoas na rua também. E aí ele falou assim, eu vou visitar os feridos e mostrar que eu estou aqui para ajudar todos e tal. Olha só que maluquice, parece que tem coisas que é destino, cara. O nosso amigo Gavrilo Príncipe, que era do Mão Negra, puto da vida que não tinha dado certo a parada, foi num café comer um sanduíche. Adivinha o que acontece? O carro do Francisco Ferdinando fez uma curva errada e entrou numa rua errada, que era a rua onde o filho da puta estava comendo um sanduíche. Cara, não é uma rua errada, é uma rua certa. Ele não seguiu. O cara ignorou o aviso dos céus e nem falou, agora tu vai morrer, filho da puta. Cara, castigo divino, né, cara? Gavrilo, cara, ele deve ter parado de mastigar com uma boca cheia ainda de sanduíche e não acreditou. Aí o motorista calmamente viu, ih, entrei numa rua errada. Foi dar ré, o carro engasgou. Depois dessa... Sacou a arma e deu um tiro no Ferdinando e deu um tiro na esposa dele. Foi uma loucura. Finalmente, né? Qual foi o desdobramento disso? O Império Austro-Húngaro declarou um mês depois guerra à Sérvia. Porque, pô, vocês mataram aqui o herdeiro do trono. Mas ele, na verdade, não mandava nada. Ah, ele era o herdeiro, né? Ele tava lá com autoridade. Tinha um imperador normal. Sim, mas ele era uma autoridade, né? Ah, sim. Importante. Esse mês que se seguiu ao assassinato até a declaração de guerra, né? O Império Austro-Húngaro começou a fechar jornais na Sérvia, que eram contrários a eles. Começou a fazer séria perseguição à política. A membros da resistência, e aí a coisa começou a esquentar pra valer, exato, né? Exato. Então eles deram um ultimato pra Sérvia lá, pra entregar os conspiradores, claro que não deu certo, e aí eles queriam mesmo declarar guerra, né? Aqueles ultimatos é que você dá, sabendo que não vão ser cumpridos. Só pra gente chegar lá, meter o pé na porta e sair dando tiro pra todo quanto é lado, né? Aquela coisa. E a gente tem que ressaltar que a Europa não tava tranquila, em paz, e de repente aconteceu isso, não. Tava um barril de pólvora tremendo, sabe? Aquilo que a gente falou na parte anterior, né, cara? Tava uma corrida armamentista, tava todo mundo preocupado, cada potência preocupada com a outra. Tava esperando aquela desculpa pra começar a briga. Exatamente, né? Tipo num bar, assim. O bar cheio de negro e canqueiro, cada um esperando um motivo pra arrumar a briga. Quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, a Rússia, que era aliada da Sérvia, né? Falou assim, sempre não. E aí mandou as tropas pra ajudar a Sérvia. É, porque a Rússia e a Sérvia, eles são formados por povos eslavos, né? Sim, então sim. Eles falaram, ah, mas na verdade é aquela coisa, isso é a desculpa, né? E a verdade é que eles queriam mesmo declarar guerra pra dominar território, aquela história toda que todo mundo já sabe, né? Exatamente. É. A Alemanha, vendo essa putaria com seu irmão austro-húngaro, falou assim, não! Não! Isso não vai acontecer! Não vai! Declarou guerra à Rússia. Foi, aí começou o efeito dominó. E aí, quer dizer, logo a França e a Grã-Bretanha, como qualquer boa briga de bar, não conseguiram ficar de fora e também declararam guerra à Alemanha e seus aliados, né, cara? Uma loucura. E aí explodiu o grande barril de pólvora que era a Europa. Não tinha como. Não tinha como se livrar, cara. Ia acontecer de um jeito ou de outro. Se não fosse a morte do arquiduque, ia acontecer alguma outra coisa, entendeu? A gente fala que a guerra é uma fruto de época. E tava na época de ter uma guerra na Europa. Tava, cara, a humanidade não ia conseguir passar pra uma revolução industrial, uma grande potencialização econômica de diversas nações com interesses diferentes, não ia conseguir sem meter o pé na jaca e entrar numa mega guerra, né? O mundo, no final do século XIX, é interessante comentar isso, ele tava se tornando um lugar menor. Por quê? Com todos os meios de transporte, os barcos a vapor, as locomotivas e o telégrafo, quer dizer, todas as invenções e posteriormente o imperialismo, colonialismo. Você é um europeu, cara. Daqui a pouco você, com o Expresso do Oriente, aquele famoso trem Expresso do Oriente, né? Uhum. Ele saía da França e em poucos dias ele chegava em Istambul, né? Constantinopla, que atravessava a Europa inteira, ia pra Ásia, isso em poucos dias. Uma coisa que, vamos dizer, há 50, 20 anos atrás, o troço levaria meses pra se chegar. Exato. Então isso é bacana observar, né? Então, no final do século XIX, o mundo estava ficando muito menor. E é claro que esses interesses iam acabar colidindo cedo ou tarde. Né? Começou a guerra na Europa, primeiramente, que a gente chama de Frente Ocidental, né? Que é França e Flanders, principalmente. Né? França e quem? Flanders? É o Van de Bélgica. Não é Flanders, porra. Não o vizinho de Simpsons. Deve-se notar que, obviamente, a guerra não era chamada de Primeira Guerra Mundial na época, e sim de a Grande Guerra, né? Ou a guerra para findar todas as guerras, né? Era algo inédito, cara. Ninguém tinha visto nada parecido. Inclusive, nessa guerra, é que se instaurou o conceito de guerra total. Que era o conceito que você não tá em guerra só com os militares, né? Qualquer um que esteja de um lado diferente do seu, seja civil ou militar, vai sambar na brincadeira, né? Cara, eu já cansei de falar aqui que essa palhaçada de guerra coordenada... Não existe, cara. Se é guerra total, cara. Não, mas olha só. Na Idade Média existia muita guerra palhaçada. Um duque marcava hora com o outro e vamos pra guerra. Mas aí é show off, não é guerra, não mudava nada. Não, mas... Tinha guerra e não mudava nada. Não, mas até Napoleão era assim, cara. Ele ia com o exército no campo, encontrava outro exército no campo e eles lutavam e quem perdesse ia embora e arregava e você avançava o território. Jogava o dado, avançava a casinha, pronto. Exato. Parece, sabe o quê? Um bando de idiota tentando parecer civilizado. Mas... Olha, vamos mostrar pros alienígenas que nós somos civilizados. Nós brincamos, mas não afetamos nada, tudo organizado. Pô, cara, mas o ganho codo ficava emocionado com isso. Não era um código de honra, era simplesmente era assim que era feito, né? Era natural. Era cara, se eu tivesse nessa época do Napoleão, eu ia ganhar muita guerra, cara. Querendo esperar nego em campinho, em gramado, cara. Não, cara. Eu ia pegar os vagabundos no acampamento, cara. Calça atenção. Riada. Aí você não ia ter a honra da guerra. E se for, aí eu sou o imperador daquela porra toda. Cara, nós temos que parar pra pensar o seguinte, a movimentação militar nessa época era muito lenta, cara. Tinha que ir a pé, literalmente. Era muito tocha. Então, o que acontecia? Você entrava no território inimigo, os batedores viam você, voltavam lá pra avisar. Aí você tinha tempo de pegar seu exército, botava no meio do caminho do outro, pronto, os dois se encontravam em algum campo de batalha. Era assim que era feito. E o que foi que mudou isso completamente? Justamente a introdução do que o Blue Hand falou no início, que era o fuzil com a culatra, né, que é carregado pela culatra, e principalmente a metralhadora, né, porque agora é um coisa interessante que quando a guerra começou na frente ocidental, ela foi evoluindo para a chamada Guerra de Trincheiras, né? Sim. Pra gente entender a Guerra de Trincheiras, a gente tem que entender o seguinte. A Guerra de Trincheiras, ela tá oposta à guerra que tinha antigamente, que era a Guerra de Movimento, ou também chamada de Guerra no estilo napoleônico. Como é que era essa guerra? Os exércitos se encontravam num campo, marcavam uma hora para guerrear e tal, e aí avançavam todos em linha com aqueles mosquetes antigos, né? Duas ou três colunas, chegavam perto e atiravam, né? E enfim, e aí vai atirando até se encontrar corpo a corpo onde tinha a guerra de baioneta, que aí era porradaria feia, né? Mas enfim. Medieval. Só que era porradaria medieval de baioneta e espada. Sim. Só que o que acontecia? O uso da metralhadora, cara, se alguém avançasse em colunas pra cima de você, morria todo mundo na hora. É, exatamente. Foi a diferença da Guerra Civil Americana. Foi a primeira vez que alguém percebeu que um cara era capaz de defender um campo. Exato. Porque um cara de metralhadora é intransponível. Enquanto o negro não matasse o cara, ninguém passava por ele. Exato. Pra ilustrar isso pro nerd, vocês, eu não sei quem gosta aí de filme de faroeste, né, mas tem um filme muito interessante do mestre Sam Peckinpah chamado Meu Ódio Será Tua Herança. Não sei se vocês já viram. Claro. No filme, interessante que ele mostra o fim do faroeste, né, lá 1900 e pouquinho, já que é o fim da Corrida do Ouro, já tinha tudo terminado, e os caras têm uma metralhadora, assim, que usavam na... Aquela de manivela. Que foi usada na Primeira Guerra Mundial. Cara, no final do filme, pode contar, porque esse filme é spoiler, mas o filme já tem mais de 50 anos. Ah, esse filme. Filme já tem mais de 50 anos. No final do filme, cara, eles montam uma metralhadora dessa em cima de uma... de um morro e tal, e de lá, eles defendem a entrada do forte inteira, cara, contra praticamente um exército. Cara, a primeira vez, você me lembrou agora, é um fato histórico. Isso foi o primeiro uso da Gatling Gun contra, pra defesa, foi a invasão dos Zulus. A Inglaterra dominava a África do Sul. E o Império Zulu, nem pra desovar, mas o Império Zulu é gente pra caramba. E os caras, a gente foi sacaneando índios e um cacete. Os caras baixavam uma porrada feio. Uhum. E os Zulus falaram, porra, inglês é o caralho, vou matar essa porrada de inglês. Uhum. Um grupamento de ingleses que eram assim, sei lá, eu não lembro quantos caras eram certo, mas a proporção era tipo, eram 100 ingleses contra 5 mil Zulus. Nesse nível, os caras tinham uma Gatling Gun. Os próprios ingleses acharam, pô, fudeu, vamos morrer agora. Mas já que a gente vai morrer, vamos morrer de pé, né? Vamos porrada em Zulu. Uhum. Começaram a carregar a metralhadora e começaram a atirar. E eles viram que... Calma aí, não vamos morrer não. Os caras estão se ferrando. Eles mataram todos os Zulus. Nenhum sobreviveu. Os caras não conseguiram invadir a porra da fortaleza. Pois é, sinistro, cara. A Alemanha, logo que entrou em guerra, e a França, né, declarou, ela decidiu fazer uma mega guerra rápida. Ela disse, vamos pegar todo o nosso exército e marchar até Paris. Então, praticamente 90% do exército alemão saiu na ofensiva. Só que o que aconteceu? Você não podia mais ver um exército inimigo e marcar uma hora e tal. Quando você via o exército inimigo, é tiro pra tudo quanto é lado. Os tiros agora acertavam. A diferença principal também é que a munição das guerras anteriores é a bola de aço. A bola de aço é uma bola. Então, se o cara atira pra baixo, é igual você atira com uma arma de paintball. Você atira pro chão e a porcaria pega no teto. Uhum. A munição nessa época foi ficando melhor. O nego começou a raiar o Springfield cano raiado. Então, o Springfield, você aponta ele reto e a bala vai onde você apontou. Uhum. Então, o índice de tiro dos caras começou a melhorar absurdamente. Não é mais aquela brincadeira de você ver os tirinhos vindo e os carinhas correndo no meio dos tiros, igual parece que a gente vê em filme. Exatamente. O nego tá atirando na tua direção, tu tá fudido, tu vai morrer. Então, se fosse dois exércitos assim, armados desse jeito, se encontram no meio do campo, pra onde é que eles podem ir? Pra lugar não sobe ninguém, né? Vai morrer todo mundo. É, pra baixo, né, cara? O único jeito é se esconder cavando, que foi quando começou a Guerra de Trincheiras. Exatamente. Então, assim, a Alemanha, ela avançou um pouquinho em território francês, encontrou a defesa em duas grandes batalhas, que foi a Batalha de Marne e a Batalha de Ypres. Cara, parou, a guerra estancou, empacou ali. Se você ver uns desenhos de mapa da Europa na Primeira Guerra, você vai ver uma linha, aliás, duas linhas, que eram as duas trincheiras, praticamente contínuas, 300 quilômetros de trincheira entre Alemanha e França. É interessante que às vezes a trincheira inimiga estava a 100 metros ou menos da outra. Exato, né? Exatamente. O primeiro que levantou essa cabeça era fuzilado, cara. Por isso que a guerra parou, né? Guerra estática, né? E tem uma diferença também, que é, normalmente, quando se utilizava canhões nessa época, o nego se tocou que tiro direto é coisa de idiota. Vamos usar um pouco da matemática e fazer alvo balístico e atirar pra cima, que a balinha cai lá no lado. Sim. Então o alcance dos canhões foi um alcance absurdo. E já se utilizava munição explosiva, que passava a só usar munição explosiva em canhão. Então, basicamente, um campo aberto é um cemitério, porque você tava com um campo aberto, o nego montava o canhão e abraço. O caminho entre as trincheiras, conhecido como terra de ninguém, é bombardeado constantemente pelos dois lados. O espaço entre uma trincheira e a outra, né? Que você tá dizendo. É bombardeada o tempo inteiro. Exato, né, cara? Esse nome Terra de Ninguém que a gente ouve falar aí vem daí, né? Pra no Man's Land. Passou ali, você ia morrer. Terra de Ninguém. Nada passava ali. Hoje é o Rio de Janeiro. É quase igual, hein? A artilharia, então, se posicionava muito atrás das linhas, né? A artilharia normalmente ficava atrás da terceira trincheira. E outra coisa que permitiu justamente a artilharia ficar muito longe foi também o uso do telégrafo, né? O uso de meios de comunicação mais rápidos para se comunicar com as outras linhas de defesa. O uso do rádio, a invenção do rádio permitiu eles a fazerem comunicação de longa distância. A invenção do telefone, essa foi a primeira guerra em que existiam linhas de telefone e de telégrafo entre os postos de combate, que basicamente o comandante em país podia mandar o carinha lá no meio da França fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Sim, antigamente você precisava pegar um cara, botar no cavalo e toca. Antigamente, né? Você botava um cara no cavalo e o cara corria por dias e noites até chegar lá, pra você falar pro comandante, ataque! Às vezes o cara ia pegar um telégrafo e fazer bi-bi-bi-bi-bi-bi e o maluco lá, beleza, passa agora. Exato, na Guerra Civil Americana já tinha o uso do telégrafo, né? Foi uma grande revolução. Era muito difícil, né? Ninguém ia ficar dando mole e ficar botando a cabeça pra cima, né? A única forma de você tentar avançar território no início era com artilharia, né? Até porque o único capacete de aço era o alemão, o capacete aliado era feito de caixa tartaruga, não é muito bom você botar a cabeça fora, não. Vocês sabem que avião começou a ser usado aí também na Primeira Guerra Mundial, sim, né? Sim, verdade. Primeiro como reconhecimento, e reporta-se que o primeiro ataque aéreo, né, foi um troço de um cara passar de avião e um outro maluco com a mão jogar uma bomba em cima dos outros caras, né? A bomba ia aí no colo do cara. Aí que começou a guerra aérea nessa amadorice aí. Aí que eles perceberam, opa, esse negócio é bom, eu posso jogar a bomba na cabeça dos caras ali. Isso é prático. E também eles começaram a usar uma metralhadora que, na Inglaterra, eu acho que o cara inventou um sistema que o nego chama de blowback, que é basicamente quando uma munição explode, a pressão dela que faz a balinha voar também é suficiente pra fazer ela correr pra trás, ejetar esse cartucho que tá dentro da arma e engatilhar o próximo. Quando o cara conseguiu fazer isso, ele falou, opa, agora eu posso atirar direto e usando a própria força da bala, eu carrego a próxima. Ah, sim, claro. Isso permitiu ele fazer pistola e com molas melhores. Enquanto fazer pra mim, a metralhadora Vickers, que é aquela que tem um tambor em cima. Ah, sim, já. A Vickers é uma metralhadora tão boa que foi usada até o fim da Segunda Guerra. Ainda eram armas pesadas, mas comparada com o que era um canhão gigante, uma arma de 20 quilos que um cara podia carregar, era uma parada linda. Como matava, né? Pô, a Vickers precisava de dois caras, porque só por causa do peso, porque ela pesava, eu acho, 30 quilos, 40 quilos, rapaz, assim. Montou o tripé, botou em cima, ela cuspia 600 balas por minuto. Meu Deus. A Segunda Guerra parece até light comparada à Primeira, cara. Porque como é que era esse universo das trincheiras? Primeiro, as trincheiras eram em zigue-zague, né? Não podia ser reto. Não, reto ficava muito fácil pro reconhecimento aéreo e pro ataque. Não, e também se você jogasse uma granada numa trincheira reta, o estrago da explosão era muito maior, né? Porque gigante. Então a trincheira em zigue-zague, você minimizava esse estrago de explosões e etc, né? Era mais fácil de você se proteger. E o que aconteceu? Mas não tinha uma trincheira só. Você 200 metros atrás da trincheira de linha de frente, você tinha uma trincheira de apoio. De reserva. E 200 metros depois tinha uma terceira trincheira de suprimento, é onde ficavam os suprimentos e onde ficavam os quartéis. E elas todas tinham ligação entre si, né? Óbvio, né? Você não podia botar a cabeça pra cima. E era um mundo, cara. Tinha as partes dos oficiais, tinha energia elétrica, tinha cama, essas porras e tal. Mas era um inferno, porque era úmido, né? Era um bando de buraco na terra. Cabo de tatu. Exatamente. Quer dizer, era bem fundo, né? Como a guerra ficou estática, né? As trincheiras foram ficando virando mini fortalezas, né? E elas iam ficando cada vez mais fundas, porque o início da guerra, a trincheira era basicamente uma pedra com um soldado deitado, quando via o outro, ficava aquele olhinho de fora pra olhar o outro lado. Exato. No fim da guerra, um ataque pra subir a trincheira, os caras subiam na escada pra eles saírem e passar por cima. E essa maravilha, né? Causava doenças horríveis. Por exemplo, a febre de trincheira, que era transmitida pelos piolhos, né? Na bactéria de piolho lá, imagina. De piolho, ratos e... Piolho, ratos, que bicho nojento que tu pode imaginar. Imagina também quando chovia, como é que ficava o negócio. Porra, imagina, lamaçal. E um cheiro inacreditável, né? Os caras são europeus, eu tô acostumado com isso. Eu acho que o cara aí no banheiro tinha a privada e puxava a descarga, né, cara? Mas também tinha outra infecção, que era o pé de trincheira, né? Você ficava naquele solo úmido, com a bota apertada, né? Criava um fungo, uma infecção que podia causar até a amputação das pernas. Horrível. Lembre-se todos que a parte divertida da medicina é que não existiam antibióticos. Ah, você tem uma infecção. Se fudeu, vai morrer. Mas a penicilina foi criada na Primeira Guerra Mundial, se não me engano. No final da Primeira Guerra só. Durante toda a guerra não existia penicilina. A penicilina foi utilizada pela primeira vez na Segunda Guerra. E o isqueiro zipo também, né? Camisetas também, né? A camiseta t-shirt, né, que a gente usa, foi criada na Primeira Guerra Mundial. Olha só. E foi a popularização das batatas também. Sopinha Campbell. Tem aquela latinha maneira da Campbell que eu já vi no museu, que você enfia o fósforozinho embaixo pra ela esquentar. Uma coisa muito maneira, eu acho que o Blue Hand também já teve lá em Londres, tem um museu chamado Imperial War Museum, que tem uma área muito interessante, chamada Trench Experience, que é você entra assim, é uma área fechada, tudo que eles simulam exatamente como é que era uma trincheira da Primeira Guerra Mundial, com tudo que tem esse, direito. Esse museu é muito foda. Tem cheiro, se você gosta de guerra, esse museu, você tá perdendo muita coisa. Nossa. O que mais impressiona é o cheiro, cara. O cheiro horroroso, assim, quando você entra na parada, você tem vontade de sair. É bem interessante. De repente, alguém que até esteja ouvindo a gente estar em Londres, ela mora em Londres, nunca foi, chegou lá ou vai viajar pra lá e gosta de guerra, é uma dica quente. Nesse museu tem uma mesa que é uma miniatura de um jogo de trincheiras dos dois lados, né? O lado francês, No Man's Land, e a trincheira alemã. A representação do No Man's Land é a pedra bizarra. É mesmo? A impressão que você tem é que passou um mago com um defile no meio e matou tudo. é só as árvores mortas, é só a parte destruída. A Batalha do Somme foi a mais sangrenta da Primeira Guerra, porque rapidinho durou 4 meses. 1,1 milhão de mortos dos dois lados, né? Eles se fuderam muito. E os britânicos se fuderam de cara porque eles fizeram um ataque maciço de artilharia e os alemães se esconderam lá nos subsolos muito bem protegidos das trincheiras. E antes da poeira descer, eles aproveitaram todas as crateras lá no No Man's Land, na Terra de Ninguém, e criaram ninhos de metralhadoras nas crateras, cara. Excelente. Aí quando os britânicos vieram... Cara, foi um massacre. Aí os caras levantaram. Não, os ingleses tinham um problema na Primeira Guerra, que aliás é o problema que eles mantiveram na Segunda e mantêm até hoje. Os alemães, eles são muito hábeis em adotar estratégias de guerra novas. Os ingleses têm aquela soberba clássica da inglesa que nossa estratégia de guerra é a melhor do mundo. Foda-se que o mundo mudou, nós continuamos sendo os melhores. Então, por 500 anos nós corremos em direção ao inimigo, continuamos correndo. Corram, morre a primeira fila. Foda-se, vai se correr errado, corre de novo. Cercado de metralhador pra tudo quanto é lado, 21 mil mortos e mais de 30 mil feridos numa porrada só. Imagina isso, cara. Eu imagino um comandante mandando uma fileira de homens correr, vendo todos morrer, o imbecil mandando a segunda fileira. Porra, isso é muito burro, né? A gente fala muito da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial estima-se que tenha tido cerca de 50 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, é isso que se estima. Na Primeira Guerra Mundial teve entre 10 e 20, por aí. Só que uma coisa que é interessante notar é que a Primeira Guerra Mundial ela teve maior quantidade de mortes em batalhas únicas. Uhum. Tem um livro aqui em casa, que eu até estava lendo outro dia, que tem um relato de um soldado veterano da Primeira Guerra Mundial, e ele conta, cara, como é que foi o dia seguinte a uma batalha. Quer dizer, era uma coisa assim, que ele levantou da trincheira dele, se não me engano, se passou na Batalha de Verdun, onde numa batalha, numa noite, teve assim, uma coisa tipo também 30 mil, 40 mil mortos, umas coisas impressionantes, assim, uns números... É, inacreditável, sem contar que a barragem de tiro da Batalha de Verdun foi assim, 15 dias sem parar, non-stop, caiu atirando. Uhum. Esse veterano, ele conta que quando ele acordou, depois dessa noite de batalha, cara, o céu tava fechado, quer dizer, era uma visão do inferno, né? O céu tava fechado, tinha um feixe de luz, assim, entrando pelas nuvens negras, né? Uhum. Cara, quando ele ouviu um barulho, cara, meio de coisa quebrando, quando ele olhou, ele via, cara, corpos até o horizonte. Meu Deus, cara. E um tanque alemão passando, cara, pelos corpos e amassando os crânios, trouxe assim o campo inteiro até o horizonte e a terra, aquela terra negra de artilharia, que era tudo queimado, né? Uhum. É. Então, assim, então a gente fala muito da Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial teve isso, cara. Teve a maior quantidade de mortes em batalhas únicas. Eles começaram a pensar, porque é o seguinte, ninguém se mexia, tá todo mundo entrincheirado. As trincheiras estavam tão modernas que se eu fosse fazer uma barragem de artilharia, nego se metia lá no subsolo e depois que acabasse todo mundo levantava a cabeça. O que aconteceu? Temos que arranjar um outro meio de tirar as pessoas da trincheira. Antes eu queria saber, é na trincheira, onde é que ficava o comando mesmo? Na terceira trincheira, na de supply. Mas mesmo assim era uma parada nojenta. Era menos nojenta. Não devia ser limpinha, não. O comando mesmo ficava em país, ficava em Berlim, coisa radiozinho, né? Mas o comando de frente ficava na trincheira de supply. Os caras da trincheira da frente eram os sargentões. Sabe o que eu acho impressionante? É que, mesmo nessas condições todas, eles conseguiam manter os bigodes caprichados, né, cara? Tu não tem ideia que tinha no bigode do cara. O que pode fazer essas pessoas saírem de qualquer jeito das trincheiras? Como é que a gente vai foder eles, né? Yes. Advento da guerra química, né, cara? Começado pela Alemanha com um ataque de cloro. É, mas é um pouco legal. Não foi isso que eu li. O primeiro ataque foi um ataque de cloro da Alemanha. Não sei, eu li que o primeiro ataque foi alemão e foi com brometo de xilila. O primeiro ataque que eu lembro foi com cloro, que não funcionou ao contento porque os idiotas esqueceram de contar com vento. Não, porra. Não, o maior problema da guerra química é o vento, né, cara? Exato. Mas, na verdade, não é que... Ah, não, os idiotas fizeram contra o vento. Não, eles esqueceram de se tocar que agora não está ventando, mas depois pode ventar. Ia ser o máximo se eles tivessem realmente feito contra o vento, né, cara? Abre a parada e começa as tropas a morrerem. As próprias tropas. Eles mandaram a parada, mas o vento dispersou. O brometo de xilila era tranquilo. Ele dava mal-estar, irritação nas veias respiratórias e irritação nos olhos. Ok. Assim, começou leve, né? Cloro queima os teus olhos e queima as mucosas. E ele podia dar edema pulmonar também, entendeu? Já... Não, é por que ele dá edema pulmonar? Porque ele irrita o teu pulmão. Aí o teu pulmão, como resistência, ele começa a segregar líquido pra conter a irritação. E aí você morre afogado do seu próprio líquido. É divertido. Tiveram vários tipos de gases usados, mas o pior, mais agressivo de todos foi o gás mostarda. E esse já causava bolhas na pele, cegueira, destruía os alvéolos pulmonares, era uma merda foda. O problema do gás mostarda é que o gás mostarda é um agente que os americanos chamam de blistering agent. O que ele faz? Ele faz bolha. Você tocou na tua pele e vai fazer uma bolha cheia de líquido. Aí você imagina que ele faz isso por dentro e por fora de você. Ah, imagina. Quando você inala ele faz por dentro do seu pulmão e por dentro da sua traqueia e de tudo. Se você inalasse muito, era morte certa por asfixia. É asfixia não, você morre afogado. A sensação do cara tem que estar morrendo afogado. O pulmão dele enche de líquido. Mas a sensação que ele tem que estar morrendo afogado. Quer dizer, rapidamente, né, as pessoas começaram a se preparar pra isso, né? E aí os soldados, você tem essas fotos famosas dos soldados com aquela máscara de gás gigante, né? Que não eram muito úteis, mas eram melhor do que nada. Realmente dificultava. A máscara de gás em si, o coisa eram bem úteis quanto o agente mostarda. O problema, eu me lembro da leitura, é que você tem um tempo X pra botar a talha toda, que é um tempo muito curto. E você só percebe o ataque da agente mostarda depois do tempo X, normalmente. Uhum. Porque o gás não é colorido. O gás de cor é branco. O gás, a agente mostarda é transparente, se não me engano. Não, a agente mostarda é cor de mostarda. Por isso é o nome. Não, o líquido é cor de mostarda, mas o gás é transparente, se não me engano. Mas acabou que isso não fez a diferença da guerra. A ideia era que fizesse a diferença, mas não fez, porque, primeiro, tinha um problema de você jogar gás. E vão dizer que as pessoas fugissem. Você não ia tomar a posição deles cheio de gás ali, né? O problema todo deles que eles tinham pra usar o gás é que o método de envio de gás era uma merda, porque eles não tinham uma bomba de gás, que eles mandavam a bomba de gás. Faltava pra eles um método maneiro de mandar o gás. Então eles não conseguiam mandar gás em quantidade suficiente pra poder ser útil. E o gás que eles usavam é um gás por cair, né? Tipo, hoje em dia, você pega um VX, o cara pega uma porra ridícula de VX, se abrir no estádio do Guanacanã, você mata todo mundo. Que isso? É nesse nível. A parada de gás que os caras precisavam é um civil do tamanho de um caminhão. Como é que os caras enfiam um caminhão na outra trincheira? Não tinha condição. Sabe o que eu achava legal na guerra química? Não. A máscara de gás do cavalo. Sim. Né? Tinha cavalo com máscara de gás. O cavalo é extremamente importante nessa época. Os caras tinham que manter o cavalo vivo, não tem? O cavalo é a parte integral do exército. Vocês sabem que foi na Primeira Guerra Mundial, foi a última vez que a cavalaria foi usada, né? Eu não lembro qual foi o país que usou, mas eu sei que foi uma... Acho que não foi Inglaterra, não. Acho que foi alguma coisa tipo Bulgária. Sim. Não, a última marcha grande de cavalaria foi um ataque de cavalaria MG inglesa. Eu sei que foi um massacre, né? Quantas metralhadoras. Então, enquanto tava todo mundo lá, ocupado com gás, com trincheiro, cacete e tal, não podemos deixar de mencionar que durante a guerra é a época mais propícia pra qualquer revolução interna. Você tem que pensar como é que tava a situação na Rússia. O czar vivia no palácio dele, foda-se a população. E, né, nem que quem não quisesse, era sacanagem, nego falava que ele era o filho da mãe, quem não... Cara, a população e ele é um mundo diferente. Sim, sim. Nego falava pra ele que a população tava com fome, mas ele nunca soube o que é fome. Fome é o que ele tinha 5 minutos antes de comer, que ele pedia mucama, me traga o camarão do Mar do Norte, e magicamente aparecia na frente dele. Uhum. Toda a produção de alimento russa tava comprometida com a guerra. Eles tiveram quebra de safra por causa do inverno e por causa de qualquer porcaria, qualquer que eu não lembro mais o que foi. Eu acho que foi uma praga, alguma coisa desse tipo, que fez a produção de alimento deles ficar menor do que já era de costume. Uhum. E essa produção menor, eles mandaram pra tropa, a população aqui que se dane. Uhum. Então aquele povo russo já não tava muito feliz de, ei, o cara está mandando comida para os outros, vai, e nós aqui morremos de fome. E começou os comuns a falarem que, irmãos, vamos nos unir contra o burguês opressor. A palavra soou como a voz vindo do céu, né? Ei, gostei dessa ideia. Dia 25 de outubro de 1917. 30 de outubro pros russos. 30? Ué, como assim? Não, 25. É o calendário russo e é o calendário gregoriano. Eles estavam 5 dias atrasados. What? Ah, tu sabe dessa história. Mudança de calendário, quando nós passamos pro nosso calendário gregoriano, aliás, que é o calendário atual que nós usamos, que houve um ajuste de datas e 5 dias, 5 ou 7 dias, se não me engano, sumiram da história, né? Mas existia. Ué, mas como assim? O ano deles tinha 5 ou 7 dias a mais? É, o ano deles tinha 5 ou 7 dias a mais, porque eles nunca mudaram. Eles usavam o calendário juliano, que era o mesmo calendário da época de César. Meu Deus! Eles não estavam no mesmo ano. O ano russo não é o mesmo ano, e o ano é o mesmo dia, não, do resto do mundo. Mas o mais importante é que depois da Revolução, óbvio, que a Rússia tinha que sair da guerra, né, cara? O governo caiu, né? E o Lenin dizia que ele precisava das duas mãos pra estrangular a burguesia. A Rússia precisava do exército pra suprimir os que não eram a favor dos comunistas. Claro. Acabou que pra sair da guerra, eles tiveram que ceder a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Polônia, Bielorrússia e a Ucrânia para a Alemanha. Ficar quietinha e aceitar. Depois disso, um pouco, alguns anos depois, em 1922, nasceu a União Soviética e isso é outro Nerdcast. Mas daí, isso causou uma grande reviravolta na guerra, né? Desequilíbrio. E a Alemanha achou que tava, porra, agora acabou, né? O pior já passou. A Alemanha tava se defendendo dos dois lados. Ela tava atacando pro lado da França, tava tomando porrada pro lado da Rússia. Então eles tinham que ter dois frontes. Exato. Quando a Rússia parou da porrada neles, acabou o segundo fronte. E agora eu posso dar porrada no lado só. Exatamente. E só que isso, né, acabou provocando a entrada dos Estados Unidos na guerra, que tava lá de longe. A gente pode aproveitar pra falar, então, da guerra no mar, e a Alemanha já tinha invadido a Bélgica para fazer base de lançamento submarino. E o que aconteceu? Assim como o pretexto para os Estados Unidos entrar na guerra foi aquele, né? Que os submarinos alemães teriam afundado navios americanos, no Atlântico, tudo. E esse foi o pretexto que levou, porque a princípio é aquela coisa, como sempre acontece, né? Teoricamente, os Estados Unidos não entrariam na guerra. A opinião pública estava contra, não queriam que os Estados Unidos metessem o nariz numa guerra na Europa. Os americanos estavam mandando, então, dinheiro e armas, que estavam enchendo a burra deles de dinheiro com isso, né? Claro. Exato. Então aí os submarinos alemães foram lá e pau! Teve aquele transatlântico que os alemães afundaram, que foi o maior escândalo. Eu não lembro o nome dele. Acho que ele vai zoar, se não me engano, foi o Lusitânia. Mas foi um transatlântico famoso, que o comandante de o bote alemão tava com o último torpedo dele e já tava assim, estou voltando pra casa. Aí ele viu o transatlântico. Falou, não, vou pra casa não. Vou mandar umzinho nesse aí. E ele mandou umzinho. E umzinho partiu o transatlântico ao meio e foi a pique. Meu Deus. Os americanos dizem que o transatlântico carregava só passageiros civis. Os alemães diziam que tinha arma no transatlântico. Todo mundo hoje em dia concorda que tinha que ter arma no transatlântico, porque a parada foi a pique muito rápido com um torpedo só, e o torpedo naquela época era uma droga. Mas a história que foi vendida pros americanos é que os alemães malvados atingiram um navio civil, matando os pobres civis coitados. O navio foi a pique, assim, tipo, duas horas tava embaixo. Assim como na Segunda Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra foi o fator determinante para a vitória pro lado das potências aliadas, né? A principal vantagem americana nessas guerras é que os americanos jamais foram atacados em casa. Então, a indústria americana produzia 24 horas non-stop sem se preocupar em ser atacada. Exato. Enquanto na Europa, a indústria de todos os países envolvidos na guerra tava tomando porrada e produzindo. Os americanos podiam produzir e mandar os caras saindo da porrada lá longe. Os caras estavam saindo da porrada lá longe. E nessa guerra que nasceu o famosíssimo pôster do Tio Sam apontando para você, falando I want you. Olha só, rapaz. For the US Army. Foi a guerra onde a propaganda foi uma grande arma também, cara. Tá aqui na especial da Super Interessante que a gente usou aqui pra fazer boa parte dessa pauta. Em valores atualizados, os Estados Unidos investiram cerca de 4 bilhões de dólares em propaganda, rapaz. Aqueles cartazes de guerra, produza, economize, mulheres trabalhadoras ocupando os postos dos soldados que agora estão na Europa, sabe? Essa coisa toda fez com que tinha que inflamar os espíritos das pessoas que estavam longe da guerra, justamente como o Blue Hand falou, como eles não foram atingidos, né? É outro mundo, né? É uma pele que, pô, tá sendo lá do outro lado do mundo, não me afeta. Você não tá afetado, por que você vai querer trabalhar pra esse esforço, né? Por isso eles investiram tanto em propaganda, né? Pra convencer as pessoas que elas precisaram importantes e que o país estava defendendo a liberdade do mundo, etc. A gente está falando muito da guerra na Europa, frente ocidental, mas acho importante a gente também comentar aqui, pelo menos, sobre a guerra no resto do mundo, e que foi a guerra na Ásia e na África, né? Pra gente ilustrar bem, começar ilustrando legal isso, não sei se vocês já viram o filme Lawrence da Arábia, que é um bom filme para se ver, para entender a guerra do Império Otomano e como é que foi feita. Então, assim, guerra também aconteceu nesses lugares. É interessante que o Lawrence da Arábia, né, existiu mesmo, foi um oficial inglês que fez alianças com povos árabes que eram contra o Império Otomano e eles lutaram até mesmo sem exército, eles lutaram colocando um povo contra o outro, né? Bom, chegou um dia que a Alemanha não teve fôlego. Alguém não ia ter mais fôlego, né? E foi a Alemanha. Não teve mais fôlego pra ficar lá, entrecheirado, cacete, muita pressão, tarará, o recurso acabando. Se você for acreditar na propaganda nazista, foram os banqueiros que venderam o país. O que é engraçado, porque nem o seu fundo de verdade, como toda essa mentira bem utilizada. Na verdade, as pessoas têm tendência a ver a guerra como uma guerra só de pessoas se matando. E as pessoas se matando são a ponta do iceberg. A guerra rola mesmo por trás dessa brincadeira. E, na verdade, o dinheiro da Alemanha acabou. Porque ninguém queria mais emprestar dinheiro pra Alemanha, os banqueiros alemães estavam fodidos e, basicamente, a parada foi, acabou a grana. Vocês vão fazer o quê? Vão continuar a guerra sem grana ou vão pedir arrego? E os alemães acharam que acabou o dinheiro do banco imobiliário e não dava pra brincar. Vamos ter que pedir arrego. Então, pois é, não deu certo. Sim, a Alemanha até conseguiu, teoricamente, fazer um bom negócio, porque eles não perderam quase nada do território deles, né? Aquela guerra ficou estancada lá naquilo. Só que os Estados Unidos, como não tava intimamente envolvido com a guerra, ele falou assim: então que eles paguem pelos mortos só e tereréu e tá certo. Mas a França e a Inglaterra, não, a tomar no cu. Eles vão pagar tudo. A Alemanha foi considerada, depois pelo Tratado de Versalhes, foi considerada a única responsável pela guerra e tudo caiu em cima dela, né? Foi totalmente humilhada. Da Primeira Guerra Mundial. A França, durante todo o período da guerra, ficou com um olho grande na indústria alemã, do tipo, caraca, os caras têm uma indústria maneira, tô gostando disso. E exigiu, como parte do tratado, que várias indústrias grandes alemãs fossem desmontadas e transferidas pra França. Ah, claro. O que fez com que os alemães ficassem muito putos. Várias patentes de medicamento foram quebradas. Foi na Primeira Guerra que a patente da aspirina foi quebrada pela primeira vez em 100 anos. As patentes todas de medicamento da Bayer foram transferidas. Ah, mas essa hora você aproveita e pegar tudo que você pode, né, cara? Exatamente. Eles garfaram a Alemanha na mão grande. É meu, cheguei aqui, vou levar. Eles perderam um pouco de território, mas eles perderam muito mais nesse tipo de coisa. Que pegou muito mais ao povo alemão no geral. Porque quando perdeu o território, o pessoal do território vai ficar puto, mas o resto da Alemanha é uma Eva. Mas perdeu o território, você falou pouco território da Alemanha, né? Porque todas as colônias alemãs foram divididas entre a Inglaterra e a França. Sim, sim, então, claro. Então perdeu, óbvio, todo o seu domínio mundial. Então, foi a queda dos impérios aí, né? O Império Alemão caiu, o Império Austro-Húngaro caiu, o Império Otomano também acabou e o Império Russo terminou na Revolução Russa também. E o Tratado de Versalhes foi justamente esse tratado que impôs todas essas condições e acabou criando também a Liga das Nações, que foi uma espécie de ONU da época, né? Sim, sim. Foi a primeira tentativa de existir um fórum onde os países pudessem debater antes de sair na porrada. Exato. Quer dizer, obviamente eles obrigaram a elite imperial alemã a deixar o poder, né? Fizeram um acordo com os generais famosíssimos de Hindenburg e Ludendorff. Eles é que arcaram, né, com a nova Alemanha, né? A democratização da Alemanha, né? obviamente, a Alemanha se encheu de comunistas, né? De pessoas de todo tipo de interesse, né? A Alemanha virou um país quebrado. A Alemanha virou quebrado, a falência total. Exatamente. E aí, esses sentimentos de humilhação e etc., e essa invasão comunista desses pensamentos esquerdistas, né? Que levaram à inflamação de uma ultradireita, foram as raízes do Partido Nazista. E isso tornou inevitável o que acontecer 20 anos depois. E o medo da burguesia alemã que tinha sobrevivido da classe média de que acontecesse com eles o que aconteceu na Rússia. Como em toda a revolução, em todo lugar, quem se ferra é a classe média. Os ricos dão um jeito. Eles têm dinheiro pra pagar o jeito deles. Os pobres já estão ferrados. Os caras que são da classe média, como o próprio nome já diz, eles estão no meio da brincadeira. Eles não são ricos o suficiente pra levar a cara deles, mas eles têm alguma coisa a perder já. E eles foram os que mais perderam na União Soviética. Essa mensagem passou pra Alemanha. Os alemães tinham medo que existisse uma revolução comunista na Alemanha. Sim. Esse foi o principal motor do Partido Nazista. Com certeza, né? Eles davam porrada na rua. Foi impedir os comunas, é. O mapa da Europa mudou todo, né, cara? Aqueles países que a Alemanha tinha ganhado da Rússia, todos, cara, acabaram ficando independentes, né? Até alguns serem anexados pelo Império Soviético depois. Sim, sim, claro, né? Houve sempre esses problemas. Mas, não, até o final do século XX, eles ficaram indo pra lá e pra cá, né, cara? Fora da Europa, né, o Império Otomano, que entrou na guerra principalmente contra a Rússia, na disputa dos estreitos, perdeu a guerra. Quando o Império Otomano foi desmantelado, né, ele se reduzia ao que é hoje a Turquia, e o Império Otomano dominava praticamente o Oriente Médio inteiro. Todas as outras áreas foram se dividindo em dominação inglesa e francesa, né? É. A Inglaterra, né, e os outros países é que criaram o Iraque, né, cara? Foi, a Inglaterra e os outros países praticamente fizeram essa divisão de estados, porque antes, pro Império Otomano, não tinha uma divisão muito definida desses estados, e era tudo dominado de Constantinopla. Quando os ingleses tomaram, eles fizeram uma maior divisão, e quando os países foram tirando a independência, que foi feito esse mapa atual, no final da Segunda Guerra. A capital da Turquia mudou de Constantinopla pra Ankara, Constantinopla mudou de nome, passou a se chamar Istambul, e teve a criação da República Turca pelo Ataturk. Enquanto o Extremo Oriente, na China, né, teve a queda do Imperador e a criação da República Popular da China. Não, eu acho que é a República Chinesa nessa época. Só vai ver a República Popular quando o Chiang Kai-shek foge para Taiwan. Mas também teve uma mudança considerável, que foi a queda do Imperador, né? Inclusive tem até aquele filme que mostra isso muito bem, que é excelente, né? O Último Imperador fala sobre essa queda do Império Chinês e começo da República Chinesa. Da primeira República Chinesa, que não era comunista ainda. O ataque comunista só em 49. O interessante de falar dos chineses é que é a primeira vez que pessoas entram na Cidade Proibida desde sempre. O Imperador é expulso da Cidade Proibida e ele vira uma pessoa normal. E o maluco praticamente enlouquece, porque o maluco, caraca, o cara é o filho do Deus. É, mas aí tem aquele filme, né? O Último Imperador. Acabaram de falar isso. Hã? Acabaram de falar isso. Ah, é? Ah, é? Já que você tava.